000 desce sem restrições para 4 mil pés com 12. Zero, zero, zero, controle. Batanga Sea Golf, serra completa direita 080, desce 2 mil pés, reporta estabilizado. Direita, 080, desce 2 mil pés, Batanga Sea Golf. Pioneiro 00, controle. Controle ali 00. O pioneiro 00 desce 4 mil pés com 12 no ajuste. Controlador 1000, posição Mares, eu preciso continuar a descida. Gente, o Olimpo 00 desce 4 mil pés com 12 no ajuste. Controlador 4000, 1012 no ajuste, Olimpo 00. Boa noite, Pan 3197, autorizado a linha de manter o destino 0. Ali, mandei 90, TAN 3197. Boa noite, 84, no solo 13, olho braço direito, no 21, decimal 9. Direita, 219, obrigado, boa noite, 84. Salvador, muito boa noite. Boa noite, 84, livro à direita. Boa noite, 84, livre Alfa após Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, boa noite, 84. 7, pista livre autorizada a decolagem, vento 120 graus, 0612 é nosso. Autorizada a decolagem na 10-3197. Zero, se eu continuar a descida, atingiu agora 4 mil pés, no estado de 12. Mantenha ainda 4 mil. Mantenha 4 mil, no estado de 12. Sea Golf Serra no curso da 10, curso localizador. Sea Golf Serra completa aproximação em Duna, chama a torre 1862, bom pouso. Duna, torre 1862, boa noite, senhor. Olímpico 00 após o SAP, desce 2 mil pés com 12, está livre LS, reporta estabilizado. Correio 35218. Sinal, trem embaixo, travado, passou externo. 35218, boa noite, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 120 graus, elemento 19, ajuste 1012. 1012, livre pouso, 10528. Tá 3197. Decola 15, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, 3197, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa noite, Papa Tango, X-Ray Golf Serra, passou Duna, abaixado, checado, avistado. X-Ray Golf Serra, uma boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, guarde informação de pista livre, número 2 para pouso. Tráfego precede a TR da Trip, se encontra aproximadamente a 3 milhas para cabeceira. Vento 120 graus, 0619, ajuste 1012. Golf Serra. Boa noite, eu tá 3197. 3197, boa noite, contato radar, virou 380, direto Leda. 380, direto Leda, 3197. 218 no solo, aos 17. Olivar à direita, 121 no decimal 9. Olivar à direita, 219, 5218. Baixado e checados na final da 1-0, X-Ray Golf Serra. X-Ray Golf Serra, pista livre autorizado, pouso, vento no 30 graus, 08 nós. Golf Serra. Repsola 2-0. Confirmo. VIP 5218, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette, remota 1-3. Aqui, mantém 2-3, limpo 00. Limpo 00 está livre, final LFXA, o ajuste 1012, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, limpo 00. Serra, no solo aos 2-0, livrar à direita, chame Eloísa 121 decimal 9. Livrar da direita, chama 129 Golf Serra. Obrigado, igualmente, Golf Serra. Ciência autorizado táxi via Alfa Juliette, reporte na Lima. Salvador, gol 1-6, 1-3. Prossiga, gol 1-6, 1-3. Seria autorização Brasília 360? Paciente da informação do Lu. Gol 1-6, 1-3, aguarde o copo, por favor. Tá aguardando, gol 1-6, 1-3. Completa final, torre 1-8, 6-12. Torre 1-8, 6-12, grato. Afirmo, tá pronto, gol 1-6, 1-3. Gol 1-6, 1-3 autorizado, Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 1-7. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5-0-2-0. Dado pouso. Firmo. 1-7, decola da 1-0, com curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. O transponder 5020 e o controle de saída em 1-2-0, decimal 8. O gol 1-6, 1-3. Gol 1-6, no 613, a saída é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa. Confirmado de novo? Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, Gol no 613. Afirmativo, Arbor, Gol no 613, transmissão Elefa. Gol no 613, transmissão para possível acionamento. Depois da areia, possível acionamento, Gol no 613. 4070, acione identificação, desce para 3000 na Prod Duna, o ajuste 1012. 3000 Duna, 1012, 4070. Aí deu previsto, por gentileza? Era Arbor Elefa, então 3603. Arbor Elefa, grapa. Botando isso aí, Golf Serra, vai ingressar na Lima, chame torre 118 decimal 6. TRAN 3603, fotocópia. Prossiga, senhora. TRAN 3603, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via UPZULU 21. Pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120 decimal 8, transponda 5015. Autorizado então 340 para Guarulhos. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, via Upper 121. O controle 1208, transponder 5015, TAM 3603. TAM 3603, cotejamento correto, estamos pronto para pushback e saneamento. Chamarei. Olimpo 00 no solo aos 26, se desejar, autorizado backtrack, táxi pela pista, reporte, pista livre. Olimpo 00, está controlado, vai fazer backtrack. Positivo, táxi pela pista, reporte livrando a mesma. Repórter Olimpo. Taxi Gol Serra, autorizado o cruzamento da pista no 7 com destino a Aerostar, ao estacionar Livre Frequência. Uma boa noite, Gol Serra. Obrigado, bom momento. Salvador, Xené 6212, Daxele, boa noite. Xené 6312, oceano identificação, desce para 4000, Prod Duna, ajuste 1012. 4000, Prod Duna, 1012, Xené 6212. Strip 5216, está ciente da Alfa, a possível coordenação dos 170 e a provável saída para Aracaju? Strip 5216, aguarde cópia. Gente, a estacionária de frequência, boa noite. Boa noite, direto para o trabalho. Obrigado. Salvador, boa noite, está 3662, 195 para 160. 3662, boa noite, voa na Pro de Duna, desceu 050, ajuste 1012. Tem condições de manter a speed na descida? Pro de Duna, 5012, mantendo a speed na 3662. Azul 4070, desce para 2000 pés, o ajuste 1012, veio final LSX, reporta estabilizado. Trave estabilizado, está 3662, obrigado. Quem é azul 4070, 2000, reportará estabilizado, 4070. Dois tráfegos à sua frente, mantém inicialmente 050, assim que os tráfegos livrarem os níveis à frente ou desse para 2000. Salvador, boa noite, Xanana, 310. 310, controle, aciona a identificação, veste inicialmente ao 060 na proa de Duna. Você tem como passar a poltrona do passageiro que está desmaiado? Ele está no chão, infelizmente, está com soro, está no chão. Está na entrada da aeronave ou no final para encostar o ambulift para passar para a torre? Está na retaguarda, na traseira da aeronave. Gente, já está com soro, você sabe me dizer o que tem no soro não, né? Eu não posso dizer agora. Tá, ok. Só pra eu deixar o médico da Inspire informado, tô repassando essas informações pra torre. As outras informações que o centro me repassou já foram comunicadas aí pra ela. Oxiu, deixando então na Pro de Duna para o 060. 216, pronto cópia. 6212, desce para 2000 pés, o ajuste 1012, livre final LSX, reposta estabilizada. 2012, reposta estabilizada, chama 6012. 3662, desce para 3000 pés, ajuste 1012. 3012, então 3662. Channel 6310, desce agora 4000 pés, ajuste 1012. Confirma para altitude, qual altitude? 4000 pés, ajuste 1012. 4612. Passa a duna já visual 4070. Primeira nave? O azul 4070, já no localizador visual. O 4070 segue trem, chama torre 1-1-8-6-12, é bom pouso. Muito bem, obrigado. Oi, Salvador, azul 4070, 2 milhas para Simbra. Salvador, azul 4070, Simbra, baixar travado. Azul 4070, boa noite, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento 120 graus, 089, ajuste 1012. EV pouso, 4070. Canal 3603, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, sumi torre 118 decimal 6, ajuste de oxímetro no 012. Pátio Índia, ponto de espera, 118 6, tá? Trip 5216 na escuta da torre. Flow 1885, ponto cópia. No 885, autorizado Guarulhos, curva de voo 360, via Zulu 21. Pistão no 0, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 120, decimal 8, transponder 50, 1-7. Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa, voo 1885. Cada 2509. Como? 250. Bom no 613 autorizado por Tibete, estamos pronto para ataque. Autorizado por Tibete, reportarei para o ataque, bom no 613. Azul 4070 no solo aos 39, livrar direito no 21 no decimal 9. Direito no 21 9. Ponto de espera da 10 pronto, TAM 3. 603. Só 3603, ali mantém pistão 0. Ali mantém, 3603. Passando mal a bordo, curva agora à esquerda para o 360. Esquerda para a norte, qual é o limite? O limite será a radial 300 de Salvador. É, esquerda, norte, limitado pela norte do VOR, é? Seria para o 300, para o 300. Para o 300, limitado pela radial 360. Curva esquerda, proa norte, o limite será radial 310 de Salvador, radial 310, 310. É, 310. Minha TAM 3662, redução indicada de 2109. Está reduzido. Channel 6310, desce para 2000 pés, ajuste 1012. 2012. O Channel 6212 está no localizador. 6212, completa final turno no 8612. 26212. É 310 controle? Prossiga. Você tem condições de voar o marcador externo? Possível. Voo marcador externo 6310, descendo ainda para 2000 pés, ajuste 1012.